navegar novos mares, ver as melhores ondas quebrando nos picos mais perfeitos. Com essa gata do lado, tô eleito e eu vou sair dessa galáxia, respirar outros ares, navegar novos mares, ver as melhores ondas quebrando nos picos mais perfeitos. Com essa gata do lado, tô eleito. Acordei cedo pra ver o sol nascer, horizonte à beira-mar, só eu e você. Você me pede mais, eu te peço mais, só nós e nossa paz. Países, corpos, mentes, capitais. A verdade é que eu até tento, mas ela é embaçada, tipo um drop no despenco. Só com muito talento, tem que ser motorista experiente. Deixa comigo, eu que guio daqui pra frente. E porque ela me olha, eu quero conhecê-la. Aproveita hoje que o pai tá de bobeira. Vamos lá pra casa, sacada. Primeiro um jazz, um vinho, colheita italiana. 16 fevereiros atrás não tínhamos nada, hoje nada temos, só batemos mais as asas. Sim, sempre diferente, nunca igual. O mesmo ritual ao entrar no mar, deixa o sol raiar. E eu vou sair dessa galáxia, respirar outros ares, navegar novos mares, ver as melhores ondas quebrando nos picos mais perfeitos. Com essa gata do lado, eu tô eleito. Eu e ela, hoje a Via Láctea é nossa, Saturno gela. E ela não se importa, implora pra que eu não vá e não a deixe sozinha. Só quer que esse jantar se torne café da manhã na cozinha. Embora seja tarde, eu faço minha parte. Ideia que bate, vontade salienta, hormônios visíveis. Chega mais perto, vem cá, não tenha medo, eu te prometo. Minhas intenções são as melhores possíveis. Cambar pro meu aposento, Olimpo, Roma, no grego. Desejo já não me rendo. Acredite, mais um amasso, se eu pego outro do maço, berro dito compasso, nosso império seja minha Afrodite.